1950, a Rádio do Povo. kHz, Marília, São Paulo, Brasil. Me criei em Araçatuba, laçando potro e dando repasso. Meu velho pai tá ligado em boi. Thank you.